Abra, por favor, o texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10. Nós nos deparamos com o relato da ressurreição do Senhor, relato escrito por Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar meu combustível aqui nas minhas cordas vocais. Aleluia, são mais de 40 e poucos anos pregando o evangelho, tem que cuidar das cordas vocais. Mateus capítulo 28, versículo 1, nos diz o seguinte: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse para as mulheres: não temais, não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Quando a gente lê esse texto, me permita esse parêntese, a ideia que a gente tem é que os anjos estão alegremente, e eles estão alegremente, mas passivamente anunciando a ressurreição do Senhor para aquelas mulheres. Mas, na verdade, eles estão extremamente chateados com a atitude daquelas mulheres. É uma bronca. O que vocês estão fazendo aqui? Ele já ressuscitou como ele havia dito. Vem cá, dá uma olhada. Olha aqui o túmulo, ele está vazio. Amém? Voltamos ao texto sagrado, versículo 7. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, onde tudo começou, e ali o vereis. E eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas com pressa do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para Galiléia, e lá me verão. Palavra do Senhor. Que notícia maravilhosa nos é passada pelo evangelista Mateus. Uma notícia surpreendente. Uma notícia que lançou luz sobre a escuridão resultante da sexta-feira da paixão. Mateus diz, confirmado pelos demais evangelhos, como você percebeu, com alegria, com muita convicção, sem nenhuma dúvida, que Jesus ressuscitou. E o relato do evangelista Mateus é cheio de detalhes. Ele inicia o seu texto afirmando que bem cedo, algumas mulheres, discípulas do Senhor, foram ao seu túmulo e lá depararam-se com cenas marcantes. Um anjo cheio de glória, com luz de relâmpagos, pedras removidas, soldados como mortos, o lençol que cobriu o corpo sob uma pedra. Esse é um detalhe que o evangelista João destaca. O lençol que cobriu o corpo do Senhor estava dobrado sobre uma pedra. E o mais significante do relato de todos os evangelistas: o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. E eu diria que aí está o grande diferencial do cristianismo em relação às demais religiões mundiais. Como o Dr. Stanley Jones, nós salientamos que somos discípulos daquele que venceu a morte. Nós não seguimos uma lenda, um mito. Nós seguimos a um Deus que venceu a morte, que ressuscitou o terceiro dia. Seguimos a Jesus, que está sentado à direita do Pai e que um dia há de voltar. Repetindo Stanley Johnny, eu diria, nós somos discípulos do ressuscitado. Amém, glória a Deus. Somos a religião da cruz vazia. Somos a religião do túmulo também vazio. E diante disto, desses eventos que são impossíveis de serem negados, a pergunta é: o que que a gente pode aprender da afirmação de Mateus que Jesus venceu a morte? Mas antes de compartilhar os ensinos que a ressurreição de Jesus traz para nós, que são coisas poderosas, eu preciso que você esteja consciente de alguns detalhes. A primeira coisa a ser sublinhada é a situação dos discípulos, da comunidade dos fiéis, com a prisão, paixão, crucificação e morte do Senhor. Entenda aqui paixão como dores. A língua portuguesa moderna, ela é cheia de equívocos, né? Novas interpretações foram dadas a termos que trazem um significado muito original. A ideia de paixão é dor, sofrimento, e não amor, e não nostalgia, não alegria por estar amando alguém. É um ato de dor. Então, é importante que você esteja consciente sobre a situação dos discípulos junto aos relatos da morte, da prisão, da crucificação e mortes do Senhor. O fato é que os eventos ocorridos na sexta-feira da paixão marcam profundamente, de forma muito negativa, a comunidade dos discípulos. A Bíblia dá conta para nós que com a morte de Jesus, os discípulos estão dispersos. Alguns voltam a pescar, abandonaram rapidamente os conceitos ensinados por Jesus. Outros, desconsolados, sem destino certo. Alguns estavam voltando para Emaús, cheio de tristeza e de lamento. O fato é, a desolação era grande na igreja primitiva. E por isso, algumas mulheres, bem cedo no sábado, segundo o relato de Marcos, de Lucas, de Mateus, vão ao sepulcro não para ver a ressurreição, mas para aromatizar o corpo. Lucas vai dizer que elas foram, João vai dizer que elas foram ali para embalsamar o corpo de Jesus. A desolação, a tristeza era tão grande, repito, aquelas mulheres não vão ao sepulcro para verificar a ressurreição, se ela havia acontecido. Ao contrário, vão ali para embalsamar o cadáver de Jesus. Eu diria, que coisa horrível. Quando perdemos a fé, passamos a acreditar que a morte tem a última palavra. E insisto, que coisa triste é essa? É claro que a gente poderia questionar a verdadeira intenção daquelas mulheres ao irem ao sepulcro bem cedo. Poderíamos achar que, de fato, ainda que levasse aromas, acreditavam no fundo do seu coração que algo teria acontecido, porque, afinal de contas, elas foram bem cedo. Então, parece que, de uma forma ou de outra, havia uma esperança. Será que algo aconteceu? Eles foram justamente na hora que o Senhor havia dito, no terceiro dia, bem cedo, eu vou ressurgir. Mas o fato é que os acontecimentos da quinta e da sexta-feira da paixão lançaram desolação e desesperança. Mas já a ressurreição do Senhor no domingo bem cedo muda todo esse quadro. O quadro após a ressurreição é outro. E a primeira coisa que a ressurreição de Jesus nos revela é que Deus não abandona os justos. Deus não abandona os justos. A impressão precipitada que passa o nosso coração, os acontecimentos, repito, da quinta e da sexta-feira da paixão, né? A traição, a prisão arbitrária, a condenação à morte imposta injustamente a Jesus pelas autoridades romanas e judaicas, de certa forma, parecia apontar para o real e total abandono de Deus aos seus escolhidos. Parecia apontar que os maus dominam sobre os bons. Mas, insisto, o acontecimento do domingo bem cedo revela o contrário. Mostra que o pai não abandonou o seu filho à sorte, não abandonou o mundo à sua própria sorte. Ele não deixou o seu filho amado dominado pela morte. Eu insisto, Deus não deixaria o seu filho amado preso nas garras da morte. Então, o anúncio da ressurreição nos permite afirmar de que Deus, no domingo bem cedo, adentra a habitação dos mortos e retira de forma corajosa o seu filho, trazendo-o à luz. Ele ressuscitou. Por isso que é importante que você memorize, passe para as novas gerações o acontecimento do domingo bem cedo, daquela sexta-feira da paixão. Diga como os anjos para seus filhos e netos. A Páscoa não é chocolate, não é coelho, é a celebração da vida sobre a morte. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Deus não abandona seus escolhidos. Amém? Não permita que a circunstância te leve a essa conclusão precipitada e completamente errada. Deus é fiel e mantém-se ao lado dos seus escolhidos. A segunda coisa que a ressurreição de Jesus traz para nós é que Deus é mais forte do que a morte. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus é mais forte do que a morte. Quando a gente atenta para essa realidade que nos envolve, que dá conta de que milhares de pessoas injustamente são mortas sem atendimento médico correto, quando milhares de brasileiros estão morrendo de fome ou lançados nas ruas para sempre, quando a gente dá conta que durante a pandemia mais de 18 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro, a gente pode erroneamente acreditar que o mal é mais forte do que o bem, de que o mal é mais forte do que Deus, porque a realidade que está à nossa volta aponta para isto, a princípio. Agora, preste bem atenção, o que os anjos disseram para aquelas mulheres no domingo de Páscoa, bem cedo, mostra o contrário: Deus é mais forte do que a morte, Deus é mais forte do que o mal. Então, a gente pode dizer, há esperança sim, acredite, confie, a realidade pode ser mudada. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, nos fala sobre o evento da ressurreição do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. Paulo inicia o texto com duas perguntas. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Isto é, o local de habitação dos mortos. Onde está a vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo é que a ressurreição é um projeto de Deus para todos nós. Nós não ficaremos presos na morte. Paulo vai dizer no versículo 20, todos nós que cremos seremos vivificados com Ele. A ressurreição de Jesus lança esperança sobre a nossa vida. Terceiro elemento fundamental, advindo do anúncio do anjo, aquelas mulheres que foram ao sepulcro para aromatizar o corpo inanimado, morto do Senhor, e seguindo a ideia paulina, o terceiro elemento é: a nossa fé não é vã. Como eu falei, nós não seguimos alguém que ficou preso à morte, como algumas religiões seguem. Nós cremos que Jesus ressuscitou da morte. A nossa fé não é vã. Esta é a síntese que o apóstolo Paulo faz dos eventos da Páscoa, lá do primeiro século. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Ele ressurgiu. Nós não pregamos um conto. Não pregamos uma história qualquer. No versículo 17, de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis no pecado. No versículo 22, o apóstolo diz, porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. A ressurreição de Jesus é fato incontestável. Não foi uma pequena história, uma brilhante história, contada e inventada por alguns seguidores de Jesus. Conforme o apóstolo Paulo explica, quando o Senhor ressurge dentre os mortos e se reúne da Galiléia com seus discípulos, naquele dia, mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas, além das mulheres, além dos apóstolos, ele vive. Eu posso crer no amanhã. Você se lembra dessa música? Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Temor não há. Eu creio que ele vive. Você pode dar glória a Deus e erguer as suas mãos aos céus e dizer, eu creio que Jesus vive. E aplaudi-lo em adoração. Oh, a nossa fé não é vã. Aleluia. Deus nos alimenta cada manhã com a esperança e graça. Quando nós cremos, essa esperança todas as manhãs nos visita. A quarta e última coisa a ser destacada sobre o relato da ressurreição, que, insisto, precisa ser repetido. Para algumas pessoas, os eventos da sexta-feira, as imagens do Cristo sendo crucificado, ensanguentado, tendo os pregos perfurados da sua mãe, a sua mão, tendo uma cruz sobre, uma terrível coroa de espinhos sobre a sua testa. Para algumas pessoas, esta imagem é muito forte e não precisa ser repassada às crianças. Precisa, sim. É necessário que durante todas as gerações se lembre do esforço e do sofrimento de Jesus, da agonia dele lá na cruz. Não permita que a estética contemporânea te leve a acreditar que essa imagem precisa ser apagada. Não! Mantenha acesa. Compartilhe com todas as pessoas a crueldade na qual submeteram o Mestre, o teu Senhor, o nosso Deus. Que todas as gerações estejam com aqueles atos marcados de forma muito clara em suas mentes, em suas memórias. Não tire a criança da sala. Mostre para ela que o seu Senhor sofreu naquela cruz para salvá-la. Cuidado com as armadilhas da contemporaneidade, que quer uma religião esteticamente perfeita. O cristianismo não é uma religião esteticamente perfeita. Nós temos a cruz, nós temos o sofrimento do Mestre, nós somos aqueles que profetizamos e declaramos que os injustos serão punidos no inferno. E isso não é esteticamente agradável para essa geração, mas não pode ser deixado de ser anunciado. Anuncie com vontade que Jesus morreu, sim, lá na cruz, por cada um de nós. Então, a quarta coisa a ser aprendida da ressurreição tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Os acontecimentos da Semana Santa são uma enorme declaração do amor de Deus por nós e pelo ser humano. Para algumas pessoas, é difícil de ver o amor de Deus na morte de Cristo, mas me acompanhe agora e você vai perceber o quanto a Semana Santa é uma demonstração do amor grande de Deus por nós. É claro, você não pode ver a sexta-feira sem o domingo. Você não pode contemplar a sexta da paixão e o sábado da escuridão do silêncio sem o acontecimento de domingo. Caso contrário, fica difícil ver o amor de Deus. É o domingo que atesta o grande amor de Deus. Acompanhe o que eu vou dizer agora. João, capítulo 3, abra comigo, versículo 14, ao versículo de número 17. João 3, 14, 17 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí está o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste bem atenção, o preço pago por Deus foi muito alto para nos possibilitar a salvação. O Pai suportou o sofrimento do seu Filho para que então nós percebêssemos o grande amor que ele tem por cada um de nós. Insisto, não foi fácil para o Pai suportar ver o seu Filho pregado e sofrendo na cruz. Mas o próprio Filho entendeu que valia a pena passar por esse caminho, experimentar essa erva amarga, experimentar o caminho de dores, para que então nós fôssemos salvos. Deus fez de tudo isso para que então todos nós percebêssemos o interesse dele por nós. O amor de Deus por nós está no atendimento ao último pedido do Filho. Preste bem atenção. Lá na cruz, Jesus fez um pedido do Pai, para o Pai. O Pai poderia, naquele exato momento, quando os homens e as mulheres daquele século rejeitam o projeto do Pai e crucificam o seu Filho, matando o seu Filho, algo que foi relatado por Jesus na parábola dos maus lavradores. O próprio Jesus falou isso, que os maus lavradores o matariam, o Filho do dono de toda a terra, para tentar se livrar da dívida. E o próprio Senhor sabia disso. Naquele momento, Deus, da crucificação, Deus poderia ter desistido da humanidade, quando os homens condenaram a Jesus à morte, ao sofrimento, mas por amar o Filho, o Pai, demonstrando amor ao Filho, resolve atender o último pedido de Jesus. Está lá em Lucas 23, 34. Abra comigo. Lucas 23, 34. Mateus deixa escapar isso. Marcos também deixa escapar esse fato. Mas Lucas não. O texto diz: clamou Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Parece que o Pai estava a ponto de mudar tudo e lançar a sua ira douradora sobre a terra. Há estrondo, há relâmpago, e todos esses eventos mostram a fúria do Pai. Mas ele é detido por um pedido do Cordeiro, que é imolado a favor de cada um de nós, a pedido do seu Filho: Pai, perdoa-lhe. Não use a sua ira. Não desista de tudo. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí está o grande ato de amor de Deus. Ele resolve não destruir toda a humanidade e, mais uma vez, possibilitar a salvação do ser humano, porque Jesus lhe pede na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E então Deus, demonstrando seu amor pelo Filho por nós, entendeu que valia a pena passar por aquele sofrimento para nos salvar. Mas lembre-se, num sábado bem cedo, a ideia que passa para mim o relato de Mateus é que o Pai estava contando a hora. Porque é muito cedo, É de madrugada que a ressurreição acontece. Para nós, o dia começa às 6 horas da manhã, mas, na verdade, o dia começa 00:01. E parece que Deus estava contando as horas, os minutos, e quando isso se dá, Ele vai e ressuscita o filho, demonstrando: não permitirei que meu filho fique preso à morte. O ressuscita e o faz assentar à sua direita. Está lembrando da parábola do filho pródigo? Jesus não era filho pródigo, mas a ideia de um pai que está sempre pronto a perdoar os pecados e restituir a glória a quem perdeu, e o pai resolve restituir toda a glória do filho, que o filho havia deixado para vir a essa terra para nos abençoar. A dor e o sacrifício do pai foram enormes. E eu quero partir para o encerramento de fazendo a seguinte pergunta: qual tem sido a sua resposta a Deus, para Deus, diante desse fato? Ele sofre na cruz com o Senhor. Ele sofre. Ele é pregado na cruz com o seu filho. É interessante destacar que um dos evangelistas coloca na boca de Jesus, demonstrando toda a humanidade de Jesus, que lá na cruz Jesus se sente abandonado. É natural do ser humano. Imagine o pai vendo o filho gritando. Imagine o pai vendo o filho sendo injustiçado, sendo crucificado, querendo intervir, querendo acabar com tudo. Eu não teria esse controle do pai querido. Acabaria com tudo. Eu amo minhas filhas. E os pais geralmente amam seus filhos. Os pais ou o pai mais tranquilo do mundo, quando vê um dos seus filhos sendo tocado, vira uma onça, um leão. A mãe também. Já fiz coisas que eu me surpreendi. Quando alguém tentou ofender uma das minhas filhas, tocando na minha carne, precisa ser protegido. Eu fico imaginando o pai, o dono de todo ouro e toda prata, o Senhor do impossível, o Senhor do universo, sendo retido por amor ao filho, dizendo: perdoa, não age, não estende as suas mãos e destrua tudo. Para finalizar, eu quero retornar ao anúncio ou à fala dos anjos, as mulheres que foram ao sepulcro, cheio de desesperança. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Diga nesta manhã e todos os dias da sua existência: Jesus ressuscitou. A morte não tem a última palavra. Jesus ressuscitou. Fica de pé nesta manhã de Páscoa. Lembre, Deus te ama profundamente. Estenda as suas mãos e adore ao Senhor enquanto meus levitas se aproximam do altar. Adore ao Senhor e diga: eu creio no amor de Deus pela minha vida.